Europa está entregando os podres. Princesa Dunstan, você é inteligente demais para um réptil da minha espécie. Um selvagem, humilde. Meio que dói, enrolador, tem mau hálito. É, Copa, agora diga alguma coisa que a gente não saiba. Eu estou desistindo. O rei está morto. Crucifique o seu corpo. Agora todos têm o argumento pra me achar um grande escroto. Não sou o que vocês chamam. Talvez eu seja um louco. Aproveitaram a brecha pra me lembrar que meu corpo é gordo. E eu sou o errado. Não só naquilo, em várias coisas. Dentro das leis, mais longe do senso moral. Eu fiz más escolhas. Manipulei pessoas, falei mentiras, falei dos outros à toa. Agora abraçado na culpa eu vejo como tudo voa. Falaram que era bom ir pra cadeia, já tô na solitária. Pra felicidade de todos que já me odiavam, eu já não tenho nada. Total razão pros mano que agora me nega até uma palavra. E eu aceito que nada de bom que eu fizer, aquele meu erro apaga. O underground tem pessoas boas e eu não sou uma delas. Alguns me falaram que até choraram quando viram minha queda. Quando notaram que o ídolo deles agora é um grande merda. Agora eu vou ter que aprender a correr sem as duas pernas. Eu e meus filhos vamos deixar o reino dos cogumelos para sempre. Eu me sinto mal por ter causado tantos problemas. Encontre força no seu coração. Me perdoe. Eu sei que não vou poder pagar o sofrimento que causei.